A insegurança da vida, sabemos que é normal. Por vezes tá tudo bem, em outras tá tudo mal. Passou tudo tão rápido, mas lembro bem o que aconteceu. Momentos marcantes de medo que me envolveu. Uma dor no meu peito percorreu todo o meu corpo, me atrofiava. E eu senti um grande sufoco. De um momento pro outro ficou tudo tão escuro. Não sentia meu coração cair no chão todo duro. Meu filho aos prantos a gritar pra eu acordar. Sentia sua lágrima em meu corpo, mas não conseguia falar. De repente um silêncio, paz e harmonia. É tudo tão estranho, sinto um alívio, alegria. Fui ficando tão leve, parecia que estava a flutuar. Vi uma luz no túnel e resolvi me guiar. Cheguei em um lugar enorme, um grande paraíso. A mata muito verde, o pôr do sol tão bonito. De repente me toquei e fiquei preocupado. Tá tudo tão parado, qual será o meu estado? Estou no céu, eu não sei, será que eu morri? Eu vou enlouquecer, não quero ficar aqui. Sinto um aperto no peito, a vista escurecer. Um frio que toma meu corpo, o que está a acontecer? Já não consigo falar, não consigo entender. O medo me faz sufocar, será que vou morrer? Quero voltar, tenho que seguir meu caminho. O meu destino é continuar aqui tão sozinho. De repente parecia ter alguém do meu lado. Isso me confortava, fiquei muito abismado. Como se fosse carregado, me afastava da luz. Pedia muito obrigado àquele que me conduz. Consigo me ver, vários metros ao meu redor. Eu vou lutar pra vencer, acho que já passei o pior. Do lado de fora sofrer tava minha família. Minha mãe ajoelhada a clamar pela minha vida. Tenho que conseguir ou ainda corro perigo. Mas já tinha a sensação de que já estava vivo. Senti uma brisa no rosto, alguém a pegar na minha mão. A dizer, pai, és um campeão. Abri os olhos e as lágrimas começaram a cair. E disse, calma meu filho, eu já estou aqui. Ele me abraçou com uma força tremenda. Pai, olha só, eu te trouxe uma prenda. Um coração de papel com uma frase escrita. Te amo pai, aqui tem um coração pra tua nova vida. Sinto um aperto no peito, a vista escurecer.